certa fazenda, todos os empregados trabalhavam com descontentamento e revolta. Sentiam-se explorados o tempo todo pelo patrão, a quem chamavam de sovina, pão duro e miserável. Não havia um só dia em que eles não murmurassem ou reclamassem. Reclamavam da casa que o patrão tinha dado a cada um para morar. Reclamavam da comida, reclamavam do salário, reclamavam das condições de trabalho. E assim todos eram infelizes. Estavam sempre trabalhando contra o patrão. Reclamavam que o salário era uma verdadeira miséria. E as coisas que compravam ali na vendinha da fazenda eram caríssimas. E culpavam o patrão por isso. Mas um dia, aquele patrão contratou um novo empregado. Mais um queria estar entre os infelizes. E o patrão deu para aquele novo empregado uma casinha muito velha e humilde, uma casinha caindo aos pedaços, uma casinha bastante desconfortável, de chão batido. E aquele novo empregado agradeceu muito e disse: "Patrão, o senhor é muito generoso comigo, obrigado mesmo." E ele foi morar naquela casinha e trabalhou duro com os demais. Mas, ao invés de reclamar, ele vivia contente e dando graças a Deus. E era tão diferente dos demais. Foi quando descobriram que ele era cristão. E por isso mesmo o isolaram. Ah, esse é cristão. Vamos ficar longe dele. E aquele homem, aquele novo empregado, trabalhava sempre feliz e cantando. No domingo, depois de ir à igreja, ele resolveu cuidar da casinha onde morava. E foi arrumando tudo. Fez um piso ali, comprou tinta. No outro final de semana, pintou a casa. No outro final de semana, arrumou o telhado. No outro final de semana, plantou e fez um jardim. No outro final de semana, fez uma horta particular. No outro final de semana, pintou a cerca. E em pouco tempo, nem 2 meses depois, a sua casinha, antes feia e derrubada, era a mais bonitinha entre todos os moradores daquela fazenda. O patrão viu que aquele empregado era diferente e pensou assim: se aquele empregado consegue cuidar da casa que eu lhe emprestei, uma casinha pobre e miserável, se ele, tendo uma casa emprestada, uma casa que nem sua é, se ele consegue cuidar desse jeito, não resta dúvida que este homem tem muitas qualidades. Eu vou visitá-lo. E o patrão resolveu, naquele domingo à tarde, passar ali, na casa do empregado. E foi recebido com muita alegria. E o empregado rapidamente tirou um café fresquinho, fez um café na hora. Aquele cheiro saboroso perfumou toda a casa. E o patrão verificou que a casa estava bem arrumadinha, pintadinha, limpinha. E que aquela casa estava limpa e arejada. Parecia muito iluminada, apesar de não ter nem luz elétrica. O patrão viu que aquele homem estava bem arrumadinho. Aquele homem estava muito feliz. E ele, sabendo do descontentamento de todos os seus empregados, disse: "Você está feliz trabalhando para mim?" E ele disse: "Claro que eu estou. Devo tudo ao Senhor. Mas você não reclama como os demais? Eu sei que eles me chamam de sovina, pão duro, miserável, rabugento, explorador. Eu sei que eles falam mal de mim. Já peguei várias vezes. Você não concorda com eles, não?" "Olha, patrão, eu não vou dizer isso para querer agradar o senhor. Mas é que eu penso exatamente desse jeito. Antes de eu começar a trabalhar, o senhor me disse quais eram as condições do meu trabalho e qual é o salário que eu iria ganhar. E eu concordei. E E eu não acho justo, já que eu concordei e já que eu sabia das condições, eu não acho certo ficar reclamando, ficar murmurando. E depois eu aprendi com a palavra de Deus o seguinte, que eu devo dar graças ao Senhor em tudo e devo ser agradecido. E que tudo eu devo fazer, não como se fosse para os homens, e sim para Deus. Essa é a minha maneira de pensar e de viver. Por isso que eu estou feliz. Aí o patrão disse assim para ele, meu amigo, vem cá. Você gostaria de ser o capataz dessa fazenda? Eu, capataz? Quem sou eu? Ora, se você é capaz de cuidar dessa casinha que estava abandonada e fez dela quase um palácio, então você também é bom para cuidar da minha fazenda. Aceita ou não aceita ser o meu capataz? Ele disse, é lógico que eu aceito, patrão. Pois então, a partir de hoje, você é o capataz. Amanhã mesmo, vou reunir todos os empregados e vou apresentar você como o novo capataz da fazenda. E foi assim que aquele humilde lavrador foi promovido a capataz de uma bela fazenda. Progrediu, cresceu, mas porque, primeiro, ele estava fazendo as coisas para Deus e não para os homens. E quando os outros empregados lhe perguntaram, como é que você está sempre feliz e qual é o segredo para subir tão rápido na vida? Ele disse, o segredo é a palavra de Deus. Eu creio numa promessa que está na palavra. Querem que eu leia para vocês? E eles disseram sim. Aí ele abriu a palavra de Deus. No livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 23, e leu assim. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente e ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus que procedeu para convosco maravilhosamente e o meu povo não será mais envergonhado. E quando o novo capataz terminou de ler este texto, explicou aos homens daquele lugar. Não adianta cada um de vocês trabalhar com descontentamento, falando mal do patrão, reclamando da vida. Porque quando vocês fazem isto, estão reclamando também de Deus. Vocês têm que ter o coração agradecido e trabalhar com alegria. E fazendo isso, vocês vão colher a prosperidade do Senhor. Todo tempo de vergonha, miséria e pobreza vai terminar e Deus vai abençoar vocês. E ensinando a palavra àqueles lavradores, falando sempre do Evangelho para os empregados daquela fazenda, o novo capataz conseguiu mudar o espírito de cada um. E todos passaram a trabalhar agora com alegria. E aquela fazenda que antes era triste, passou a ser um lugar aprazível para se viver. E em pouco tempo, todos estavam com as suas casinhas bem arrumadas, pintadas. Todos estavam ali com os seus jardins e as suas hortas particulares. E todos estavam trabalhando com contentamento. E o que é melhor de tudo? O patrão feliz, os empregados satisfeitos e o novo capataz. Uma equipe boa que colaborava o tempo todo para o sucesso do empreendimento e, principalmente, muitas novas almas acrescentadas no reino de Deus. Não é justo que você que arrumou um emprego, vendo tanta gente desempregada, fique agora reclamando que o salário é pouco ou que as condições não são boas. Fique agora falando mal do patrão e da patroa, do chefe, do encarregado, do supervisor. Não é justo agora que você fique reclamando daquilo que Deus te deu. Por isso, se alegre, se regozije. comemore. Deus está no controle da sua vida. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Mas faça não como quem está servindo os homens, mas sim como quem está servindo a Deus. Trabalhe com alegria e se regozije sempre no Senhor. E tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faça com todas as tuas forças e com todo o teu coração. E não apenas os homens verão a diferença, mas o teu Pai Celestial, aquele que te vê em secreto, te recompensará. E nunca mais você será envergonhado, envergonhada, porque o nosso Deus te abençoará maravilhosamente.